sucesso, vai! Portal do Arrocha. E tinha tudo pra dar certo, nós dois. Que pena cê nunca me deu um oi. Cê me deixou apaixonado, e pior que cê nem fez nada. Não quero ser precipitado, mas eu já sou seu namorado. Sem você saber, já beijei até sua boca, tirei a sua roupa. Mas peraí, deixa eu acordar. E dói demais saber que essa ilusão não passa de uma vontade do meu coração. Eu namoro com você e você não. E dói demais saber que essa ilusão não passa de uma vontade do meu coração. Eu namoro com você e você não. E você não. E você não. E você não. Ana Catarina, bebê. E tinha tudo pra dar certo, nós dois. Que pena cê nunca, nunca me deu um oi. Cê me deixou apaixonado, e pior que cê nem fez nada. Não quero ser precipitado, mas eu já sou seu namorado. Sem você saber, já beijei até sua boca, eu tirei a sua roupa. Mas peraí, deixa eu acordar. E dói demais saber que essa ilusão não passa de uma vontade do meu coração. Eu namoro com você e você não. Dói demais saber que essa ilusão não passa de uma vontade do meu coração. Eu namoro dedinho na frente disso não. E você não. Você não. Você não, e você não, e você não, e você não, não, não, bebê. E você não, e você. Você quer pedir o numeral do repertório ao vivo?